E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art. E aí, gente perdida? Eu sou Rodrigo Hipólito e nós estamos no Não Pode Tocar. Mais ou menos isso. É que nós estamos de férias e devemos voltar com a nossa terceira temporada somente depois do carnaval. Enquanto isso, nós vamos lançar alguns episódios extras, não planejados, menorzinhos, uns minisódios. Como este, que você começou a ouvir agora. Se você está aqui pela primeira vez, aproveita para ouvir as nossas temporadas anteriores. A gente tem o Pataquadas, que é o programa em que a Alana de Oliveira repercute as principais notícias do mundinho da arte, o Não Pode Chorar, em que nós refletimos sobre as desventuras da vida e pensamos em modos de lidar com elas, e o próprio Não Pode Tocar, com conversas, entrevistas e ensaios sobre teoria, história, crítica de arte e temas afins. Na descrição deste episódio tem os links para os nossos perfis no Twitter, inclusive o nosso perfil oficial, que é comandado pelo Tiwi, o nosso cão podcaster. Sim, a gente tem um cachorro na equipe. Segue o Titi no Twitter e no Instagram e vai lá ganhar uns lambejos. Em ambas as redes, ele é @nãopodetocar. Lembra que o pod é sempre com um D mudo. É com esse mesmo nome que você nos encontra em todos os agregadores de podcast e nas plataformas como Spotify, Deezer, YouTube e por aí vai. Na descrição tem o link para esses canais e mais algumas coisinhas. Verifica aí, se inscreva para receber os nossos próximos episódios e aproveite o verão ou o inverno. Neste episódio, a Fabiana nos apresenta um curto ensaio sobre memória, construção poética e como elas estão ligadas às nossas experiências pessoais. O ensaio parte de situações pessoais, até porque seria bem difícil falar honestamente sobre memória se fosse apenas para adivinhar as memórias dos outros. No caso desse ensaio, nós temos uma construção textual em fluxo de consciência. Como nós montamos nossas memórias? Memórias são montadas como qualquer texto composto de referências aleatórias, juntadas por afeição. Porque todas as referências que permanecem só permanecem por alguma espécie de afeição, nem que seja ódio e o nervosismo. Processos poéticos misturam a vida pessoal, a vontade de realizar algo grandioso ou bem simples, como enviar uma mensagem para alguém. Conhecimento e as referências que acumulamos e o modo de fazer e de apresentar, que são também escolhas pessoais. Uma boa escuta e depois conta pra gente o que você pensou ou sentiu com a escuta desse ensaio. Eu estava na fila do supermercado e você num restaurante italiano, na Itália. Eu estava numa fila de banco e você numa trilha, em algum monte europeu. Eu acompanhar a minha avó para o banho e você a me mandar fotos de sobremesas. Se eu continuar a lista, vai entender que não é uma narrativa de novelas clássicas com vingança e inveja, mas uma narrativa daquelas que se cria memórias. A escrita, ela tem nos aproximado, e justamente por isso você escuta esse áudio. Talvez você sentisse falta da minha voz depois de tantas mensagens. Quando você grava seus passos e me envia, quando eu ouço os cascalhos, eu quase que me imagino tropeçando, xingando as pedras como xingo mentalmente pessoas enroladas no supermercado. Esse tipo de conexão precisa ser valorizado. Eu quis gravar então a minha voz, mas eu não queria dizer bobagens do dia a dia. Não poderia apenas dizer, será que hoje vai chover? Ou deveria ter ido comprar pão, mas eu tive preguiça. Que sentido teria uma mensagem assim tão desconexa? Então, eu selecionei um dos meus textos que sinto saudades. Os textos, eles também geram memórias e impressões não só para o leitor, mas também para o escritor. Aquele que escreve, ele pode esquecer dos seus textos e sentir falta deles. Eu sinto falta de alguns. Há uns anos que eu não volto a ler-me. Se era para gravar a minha voz e me enviar para você, que fosse algo mais significativo que uma lista de supermercado. Então, eu sigo com a leitura. Sangue Azul. Há dias em que as memórias nos acompanham como fantasmas. Você acorda pelo lado errado da cama, encontra pés já desconhecidos e não sabe quais são suas roupas, pois já não reconhece o próprio guarda-roupa. Na esquerda ou na direita? Quando foi que tudo tomou outra direção? E você segue, continua as tarefas como se não sentisse presenças fantasmáticas. Como assim essas frases fazem tanto sentido quanto extrato de tomate? De fato, memórias podem ser fantasmas, mas presenças fantasmáticas parece mais título de obra artística que um estar perdido dentro da sua própria casa. Eu insisti na leitura, mas algumas vezes, mas eu vou lhe poupar dos engasgos, eu já percebi que isso não vai dar certo. A conversa de elevador certamente seria muito mais cativante. Não que o texto seja exatamente ruim, ele apenas não diz mais o que a memória do texto dizia. Sem um texto e com receio de encontrar um outro eu que eu já não sou, vai ser mais fácil ou eu escrever do zero ou fazer aquilo que eu mais gosto, quando eu não sei que caminho tomar. Ou seja, aleatoriedade. Eu vou escolher um livro, abrir uma página aleatória e ter e ler ali um trecho. Vamos lá, ver o que isso vai dar. Não sei por que Rick pensou que o coelho podia voar. Ele sabe que não pode. Sabe que eu não posso. Deve ter achado que alguma coisa o impedia de cair ou nunca teria largado. Quando o pai de Rick chegou e lhe deu aquele coelho, eu já não tinha notícias dele por 3 anos. 3 anos ausente e de repente ele está na varanda da minha casa com um par de botas surradas, dizendo que tem um presente para o menino. Pus a mão na porta de tela entre nós e a mantive fechada. Eu não lavava o cabelo há dias. Eu disse a ele para voltar de onde tinha vindo. Ele pôs a gaiola no chão e pude ver uma coisa branca se mexendo de um lado para o outro. Me perguntei se ele ainda tinha as chaves da minha casa, que mandei fazer para ele. Eu não ia me irritar até que ele começasse a se afastar. E aí? Gritei nas costas dele. Como que estou? Bem, disse ele. Mas ele nem ao menos se virou. Você parece bem. É a memória que se recorre com tais períodos enriquecidos por orações subordinadas, emaranhadas umas nas outras e recheados, como gansos assados com maçãs, com essas frases que uma pessoa não pode enfrentar sem antes consultar o relógio. Mas a memória desempenha sim um papel que deveria caber ao entendimento e à capacidade de julgar, cuja tarefa acaba sendo dificultada e enriquecida. Enfraquecida. Pois períodos desse tipo oferecem ao leitor frases cortadas ao meio, que sua memória deve acumular e conservar, como os pedacinhos de uma carta rasgada, até que aquelas metades sejam completadas pelas que chegaram depois, para só então passarem a fazer sentido. Por conseguinte, ele precisa ler até um certo ponto sem pensar coisa alguma, apenas memorizando as informações todas, com a esperança voltada para o final, que lhe dará alguma luz sobre o que foi lido e possibilitará que tenha algo para pensar. Nenhum objeto está numa relação constante com o prazer. Entretanto, para o escritor, esse objeto existe. Não é a linguagem, é a língua materna. O escritor é alguém que brinca com o corpo da mãe, para o glorificar, para o embelezar ou para o despedaçar, para o levar ao limite daquilo que do corpo pode ser reconhecido. Eu iria a ponto de desfrutar de uma desfiguração da língua, e a opinião pública soltaria grandes gritos, pois ela não quer que se desfigure a natureza. Deixa pra lá, disse o homem. É uma coisa complicada, e num dia como este não vale a pena complicar a vida. Por que não vai dar um bom mergulho antes do almoço?